pela bunda que sai merda. A grana vem com trabalho e tempo. Não precisa prostituir a música pra mostrar seu talento. Tchererererê, parará, tibum. É tanta letra ruim, sem conteúdo nenhum. E essas rádio locais que não incentiva, se liga. O rap não é panela, não faço parte dessa fita. É só questão de opinião. Vim nessa levada de rima suada. Enquanto umas merda vira refrão. E meto uma pala no verso que cala. Essas fitas de tom, tom, tom. É rap nacional, rapá. Então aumenta o som. Batendo no ouvido de bico que vem pra rebolar o bum bum. Meu rap é contra essas porra. Estilo 1, 2, 1. Pesadão, pesadão. Tomando toda quebrada. Tô no radinho da pivetada e o rap estrala. Não adianta achar que música é só grana. O sucesso é passageiro de quem só busca fama. Na perifa ostentar só se for o drama. De quem luta todo dia pra sair da lama. Não adianta achar que música é só grana. O sucesso é passageiro de quem só busca fama. Na perifa ostentar só se for o drama. De quem luta todo dia pra sair da lama. Inline punch me matou. Fechado no bonde dos vencedor. Pesadelo pra coxa dos falador. Vim pra tocar qualidade, não pra tocar o terror. Verdade no jogo até o fim. Inverso do que tu leu, longe de ser aquele pretinho que não venceu. Blindagem de raciocínio, tonelada de arte. Quer separar quem é ou não, então separa a minha parte. Anego vidas ruas de barro pra levantar poeira. Na ginga rimando malandro, subindo a ladeira. Escrevo meus garranchos sincera cada momento. Malabarizo contra quem diz que meu flow talento. Vira lata que morde, cabra rebelde valente. Deve cordeiro que é lobo no couro de serpente. O que eu sou não se vende, nem do povo se prende. Sou quieto, respeito pra nós, entende? Não adianta achar que música é só grana. O sucesso é passageiro de quem só busca fama. Na perifa ostentar só se for o drama. De quem luta todo dia pra sair da lama. Não adianta achar que música é só grana. O sucesso é passageiro de quem só busca fama. Na perifa ostentar só se for o drama. De quem luta todo dia pra sair da lama.